ouvido não, velho. Parece assalto, tô estopado, não consigo ver. O surubu tá tudo em cima, Globo SBT. Carnificina, genocídio da plantão global. É prato cheio pro Fantástico Jornal Nacional. Se revolta, mano meu, será aniquilado. É P610, é meu escudo contra o diabo. Não investiram em educação, não é interessante. Doutores na papel, isso é preocupante. Queria ser ouvido, ser levado a sério. Igualdade no Brasil, nem no cemitério. Pobre morre, é enterrado em túmulos coletivos. Ou como mendigo, metem fogo nele ainda vivo. Não seja alienado, tira a conclusão. Quem financia o tráfico não anda de busão. Desculpa a demora, mas cheguei a tempo. Aliados do Senhor nadando no veneno. Achei um corpo boiando, levei pra dissecagem. Desfigurado, 500 anos de idade. Tô de legista, fazendo autópsia no sistema. Causa da morte, tentando repor a pena. Corpo boiando, levei pra dissecagem. Desfigurado, 500 anos de idade. Tô de legista, fazendo autópsia no sistema. Causa da morte, tentando repor a pena. E aí, parceria? Tranquilidade? E aí, meu cara? Satisfação? Então, time, me liga aí, como é que tá a quebrada? Ah, tá daquele jeito, mano, vai vendo. Pode crer. Dos clássicos de rua, polícia e ladrão. Divide a fé, não os pecados com sua religião. Ação não foi do bairro 3, do esporte levar. É a revolução dos anônimos em se expressar. Arca por fora o que você sente por dentro. Esse lado do mundão acumulando veneno. Pagando aluguel do barracão, sem promoção. Não tem carrinho de compra, alimentação. Pelo seu sonho de consumo que foi consumido. É embaçado, eu sei, saber que irmão. Você estuda para empregado, vai para patrão. Entre a paz e o canhão, te compreendo. Contra quem vai te julgar nadando no veneno. Eu sei que não tem prêmio que o tempo imprime. Escrever sem corretivo, páginas do crime. De linha marginal, vou te falar. Conhecimento mais vezes trago que RPK. Então clica o play, plá, RAP. De linha gangsta, Guilherme R. Que adquire sabedoria.